95, Preconceito Cruel, Festival Cantaminas, quarto lugar. Foi uma prova que o sistema sabe armar a coisa certa. Na época, Preconceito era o assunto mais discutido aqui em Minas Gerais. 97, Protocolo do Subúrbio, a fase da maturidade. A gente começa a perceber que existe os tropeços e pá, mas a gente pode escolher qual a estrada. Esse som conseguiu ultrapassar as montanhas que nos cercam aqui. Pior contrato, color 18x30. Mas descobri uma porrada de fita que pega no rap que é foda. A gente nunca admite, mas a gente não é máquina, né, irmão? Os murcha comigo ninguém pode. A vontade de espalhar pro Brasil a real por trás das montanhas fez a gente discutir dá um tempo. Aí 99, abriu pro rap. O Zero, Amor Bandido. E nisso eu e o Fácil lá no barraco do DJ Exitó, trabalhando. É onde eu acredito, nada é por acaso. Um trocando informação com os irmãos lá na cidade satélite e nós aqui. O X, que foi o primeiro DJ a fazer um programa de rap junto com o Lero Lero, lá na favela, discotecou anos e anos. Naquelas baile, naquelas festas que tinha os grupos cantando. Ah, antes que eu me esqueça, foi da Universidade Sem Cultura, grupo que em 94 teve forte expressão. Calamos, juntamos de novo, pensamos, discutimos. E aí, o que que a gente vai fazer pra sair dessas armadilhas aí do sistema que arma o tempo todo pra gente? Pensei, pô, juntamos, vamos dar fuga. O grupo, a fuga, nosso nome, nossa bandeira, nossa torcida. E é o seguinte, a gente torce pela paz, com certeza. Nós temos que manter a frieza, a mesma frieza que aprendi com o mediador Vulgo Zero. E sem disfarce, antigamente fácil, Jay, agora fácil. A sinceridade, que faz tremer os covardes. E mesclando ali, ó, no vinil, no vai e vem, com DJ Exitó, o louco. De 2000 pra cá, a colundria com certeza. E te digo mais, Minas Gerais nunca mais será a mesma. Pode cuspir, julgar, mas na minha jugular é só Deus quem pode neutralizar. Aqui preto macula, mais um ano, a fuga. A fuga, a fuga, a fuga, a fuga.